CD Marcantes do Momento, edição de agosto. Preciso te ver pra saber que eras tu. Queria mudar minha forma de amar, transformar minha vida. Se te disser que o medo não tomou conta de mim, estaria mentindo, eu não estava pronta pra ti. Mas os beijos suaves e o amor, nas noites de frio, nosso calor, assim eu quis você só pra mim. Sem choros e discussões, de alguma forma os nossos corações encontravam caminho de volta. E assim, cada passo que tu deres, não tenha medo, descubra o teu caminho, fique em nosso segredo. Eu esqueço o mundo só pra te receber, e sem filtros nenhum durante o dia te ver. Vamos juntos viver. Panda, açaí, pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Preciso te ver pra saber que eras tu. Queria mudar minha forma de amar, transformar minha vida. Se te disser que o medo não tomou conta de mim, estaria mentindo, eu não estava pronta pra ti. Mas os beijos suaves e o amor, nas noites de frio, nosso calor, assim eu quis você só pra mim. Sem choros e discussões, de alguma forma os nossos corações encontravam caminho de volta. E assim, cada passo que tu deres, não tenha medo, descubra.